O Xené 6311, decolado ao 03, chame o controle 1208. Ok, 1208, Xené 6311, bom dia. Salvador, bom dia, Oxané 6311, curvando à direita na Dael, linda, na sua escuta. Contato radar 360, saída da Dael. 360 da Dael, pode voar da Dael, 6311? Autorizado, Dael. Obrigado. Bravo Vitor November, mantendo a linha do litoral, confirma o estimado de pouso Aracaju. Bravo Vitor November, aguarde. Recife 1251-1325. Pode repetir por gentileza? 1251-1325. 1251-1325, obrigado. Consiga, Bravo Vitor November. Sim, Maracaju, no 200. 200, hora certa no 307. Confirmando, 1200 local. 1500 UTC. Sente e ingressa na terminal Aracaju. Bravo Vitor November. 1440, Bravo Vitor November. Sente, mantendo a linha do litoral, reporta 20 milhas, Salvador. É porta 20 milhas, Bravo Vitor November. Uno 073. Informação, o pessoal da Edsol da Infraero está ciente dessa manutenção? Estou ciente, a minha aqui. o meu questionamento é o seguinte: se esse giro de manutenção foi coordenado com o pessoal de parte da Infraero? Doutor Mike Grotto? Ok, o Mike Eco Delta foi entrecortado. Poderia repetir o Mike Eco Delta? Tô ciente, mas giro de cheque de motor, subentende-se que foi coordenado esse tipo de procedimento com o pessoal de solo da Infraero, porque um giro de um helicóptero num pátio, mesmo sem movimentação, imagino que pode causar alguma coisa para a aeronave taxiando ao seu redor, por exemplo. Esse pedido de manutenção foi coordenado, pré-coordenado com um fiscal, alguma coisa? Ah, ok. Desculpa aí, minha sou meio leigo em relação a isso. Está livre, então. Procedimento informe no término. O Kilo Papá Vitor é a torre. O senhor demorou muito para chamar aí para o táxi, o plano expirou. Ah, ok, é porque não chegou aqui no sistema não. Então, está livre o táxi, reporte para o ingresso. Confirme? Ok, Kilo Papa Vito, ali em decola da 17, vento 17, 0 graus, 11 nós. Siga. Bravo, Navega, confirma, prossegue a Brantz primeiramente ou pode prosseguir Monte Gordo? O céu prossegue para Aracaju, confere. Afirma, digo pelo corredor, prossegue o corredor aqui em Interlagos ou pode prosseguir a posição Monte Gordo? O céu prossegue pelo corredor forte, reporta 20 milhas. Corredor forte, reporta 20 milhas, Bravo, Navega. Papa Vito, fora do solo. Papa Victor, decolado aos 1-2, chame o controle, 1-2-0-8. 1-2-0-8, grato. Controle Salvador, muito bom dia. O Papa Tango, Kilo, Papa Victor. Consiga. Decolado da 1-7, para Porto Seguro. Autoriza a atenção para o 085 ou fica restrito no até 1-10? Restrito 1-10, o Kilo Papa Vitor. Grato, 1-10, ATR. Kilo Papa Vitor. Controle, autoriza o Kilo Papa Vitor na proa 250, iniciar a atenção para o 085. O Kilo Papa Vito, o destino é Porto Seguro? Afirmo. 71.000 pés no corredor Xé, reporta a Parada Barra. Reporta a Parada Barra, Kilo Papa Vito. 397. 1397 Gol, bom dia, prossiga. Bom dia, 700 da Oeste, autorização Congonhas. Gente, Congonhas, com cópia. Bom dia. Autorizado para São Paulo Congonhas 360, via Pesolu no meia. Decola no zero, curva direita, saída da EL, Leda Bridge, controle 1208, transponder 5137. Correção, transponder 5135. Sumiu o ajuste 19. Salvador, aquilo para Mavita, manteve o pés. Autoriza voar na Prostilhão, subindo 025. Confirma a proa, que está oferecida? 397. 397, correto, reporte pronto. Maravilha. A proa 235? Afirmativo. Gente, direto de China, o senhor sobe restrito ao nível a 3.500 pés. 3.500 pés na proa 235, aquilo para Mavita. Meta Pro 235, voa direto para o seguro? Não, não, por seguro é um pouquinho mais para a esquerda, mas inicialmente gostaria de ir na Pro de Léus e depois Porto. Gente, a Pro de Léus é a 220, confere? Confere, mas inicialmente queria voar mais litoral, depois voa direto para Porto. Gente, então voa 220 na Pro direto Léus, o quilo para Pavio, estou subindo para 3.500 pés. Subindo para 3.500 pés, quilo para Pavio. Na Pro de Léus, 220. 220 na frente de Léus. Vitor November vai manter 1.500 pés até Aracaju, confere? Para Vitor November, ela está mantendo 1.500 a pedido do controle. Se possível, acender para 3.500 agora, está com a voz. 3.500 pés, o Bravo Vitor November, confirmando os estimados. Aracaju, terminou Aracaju no 440 e o pouso 1.500. Até, no Bravo Vitor November. Bom dia novamente. Confirme. Autorizado, puxa, portax. Quilo Papa Vito, acessão 085. Tudo bem, 085, vê. Trip 5595, nossa cópia. Trip 5595, autorizado Ilhéus, nível 140. Decola no zero, curva direita, saída Coral. Plano Yankee, após a 200 milhas, modifica. Controle 1208, transponder 0263. O transponder. Trip correto, reporte pronto. Bom dia, o Xané 6140, aprovação do tipo conforme. Escute a voz que aguarde cópia 6140. Quilo Papa Vito, a Pro Ideal, tá por seguro? É, ele também tá com voz, Ideal, já foi exposto. Gente, é que Ileu solicita que seu avô ir direto por seguro. Boa, direto por seguro? Afirmo, confirma a Pro Ideal. Gente, o senhor solicita manter Ilhéus após Ilhéus por seguro? Posso parar, boa direto, então, pode ser? Gente, iremos coordenar com o Ilhéus. Bom dia, tá 3198, cruza 180 para 140 com informação óptica. TAM 3198, identifica a chegada Mari, desce inicialmente ao nível 140, Juan de TAP da presente. Tá 3198, 25, gosto para 140, com 3098. Gente, aguardando descida após o cruzamento do tráfego que está à sua frente, cruzando o 130 em descida para o 050, grau ultrapassado. 3098. Controle, o Bravo, Vitor 90, 20 fora. Gente, vai manter a escuta do controle a 3.500 pés, o Bravo Vitor November, aguardando coordenação com Aracaju. Mantém a escuta 3.500, Bravo Vitor November. O TAN 3198, confirma a velocidade? Agora nós vamos incrementando para 300. Gente, excelente. TAN 3198 aguardando o cruzamento com o tráfego e prosseguindo a descida. Desça para 2000, ajuste no 019. O azul 4207 está livre LS, reporta estabilizado. Descendo para 2000, reportará estabilizado o azul 4207. Controle, o Bravo de novembro, um novo estimado aqui para a ingressa terminal de Aracaju, 1420. Sente. 1983, taxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 1, 18.95, ajuste 1019, me confirma no POB 154. Estimativo de abordo, Indy Alpha, lá 2395, Alô, Xamé. 140, está no portão 2, para o acionamento. Chaname 140, só um instante para iniciar o pushback funamento. Duas aeronaves irão um táxi a retaguarda. Quem ainda me escuta aguardando? Eu estou aguardando. Papa Romeu Lima, Alfa Yankee. Sobre vetor para sequenciamento, esquerda para o 030, tem o limite com o localizador. Intensidade 42, ok? Faça um cheque no equipamento, aguardando cópia. Belo Horizonte, uma centena nisso. Tumba 03, agora sim, só um instante, cópia Belo Horizonte, nível uma centena, prepare a saída coral, aguardando cópia. Cinco táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 1, 18.95, o ajuste no 019, bom voo. Autorizado, parte Indy Alpha, no ponto de espera chama 18.95, torre em Salvador, 35.95, obrigado, bom dia. Coordenando com a equipe de solo após a passagem do ATR da Tripe à retaguarda, iniciando o táxi a partir da remota no 4. Após o mesmo estar livre, reporta táxi. Como é que vai coordenar hoje, né? 140. Victor Charlie Hotel, cruzar o pátio principal, pode 3. Victor Charlie Hotel, autorizado ingresso pátio principal, na minha escuta até o estacionamento pátio 3. Valeu, táxi, o Victor Charlie Hotel. Formado agora cruzando o 090 em descida, aguarde para prosseguir. O TAN 3198 vai seguir com o número 1. Sim, TAN 3198. Azul 4207 está estabilizado o localizador. Azul 4207, complete final, torre 11895. 11895, 4207. Controle Salvador, meu guardião, bom dia, o correto, no pátio militar, livre acionamento, reporta táxi, o Rumba 03. Então, 3198, desça até o 090, aguarda no cruzamento com tráfego e a descida. 090, tá 3198. O TAM 3198 para o LOC, vou indo para o 060, ainda mantendo descida para o 90, aguardando para prosseguir. Esquerda 060, desce para o 90, aguardando, tá 3198. Azul 4207. Vitor Charlie Hotel, afirmo, plano para Aracaju, só um instante cópia, preparando a saída Conde. Sim. O senhor prossegue para pouso na 10 ou na 17? 10, gente. Controle, bom dia, Gol 982, decolou, Dael. Gol no 983, contato radar, 360, saída Dael. 360, Gol 983. Gol 397, meia dúzia autorizado, reporta ataque. Autorizado, chama para ataque, 397. Gol 983, solicita de via esquerda, proa 145, evita formações. Então 3198, desça até o 050, tráfego superado. 050, até 3198. Controle Gol 983, solicita manter a proa 140 para evitar formações. A proa de Leda tem condições? Negativo, você vai manter a proa 150. Gente, Gol 983, após desvio, voa Leda. Pode desvio, voa Leda, Gol 983. Então 3896, reautorizado até o nível 0620. E voando ITAP da presente. Voando ITAP da presente. Controle 120 decimal 8 e aciona 0265 no transponder. 090, decola 10, esquerda Conde 0265. No transponder 1208. Correto, pátio 3, reporta pronto para acionamento, Vitor Charlie Hotel. Parei acionamento, galera. Uma 03, ciente, confirmando o POB. 05 no POB. A intenção é decolagem a partir da interseção hotel ou prossegue cabeceiro no 0? Ciente, táxi autorizado inicialmente até o ponto de espera táxi e hotel e reporta para o cruzamento Rumba 03. Para 2000, ajuste no 019, tá 3198. 3 horas e 50, 94 bordo, Natal é nossa alternativa. Chanel 6140, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18.95, ajuste no 019, um bom voo.